Amém, irmãos? Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Irmão, pode se assentar. Amém? Vamos ler esse texto que está em Lucas. Amém? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. E você vai lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, tá? Lucas no capítulo 11. Agora nós estamos adorando, né? Adorando. Adorar ao Senhor é uma questão também de intimidade com Deus, né? De estar perto de Deus, de querer estar mais perto. Nós vamos falar disso também agora. Amém? Lucas, capítulo 11. Amém? E já no primeiro versículo, então. Amém? Eu passo a ler. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Até aqui, irmãos. Irmãos, nessa passagem bíblica, nós vemos uma ênfase forte ali, que é o quê? O ensino da oração. O ensino de perseverar em oração, o ensino de buscar de Deus, o ensino de querer orar da forma correta, de se colocar na presença de Deus. Por isso eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, nós vemos nos evangelhos, nós vemos muito claro, que Jesus não apenas ensinou a palavra do Senhor, não apenas ensinou a palavra, mas ensinou eles a perseverarem na palavra, né? A perseverar naquilo que ele tinha ensinado e também dar continuidade ao Evangelho. Mas para fazer isso, para fazer a obra do Senhor, eles sabiam que precisavam estar ligados a Jesus, firmados com ele, está ali em João 15, né, no verso 5, que diz assim, que onde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E uma dessas importantes coisas que nós temos que fazer para manter essa ligação com o Senhor, essa ligação espiritual com Deus, é a prática da oração. O Evangelho de Jesus leva à salvação de todo aquele que tem fé, Amém, irmãos? Amém? Mas vida de fé não é apenas acreditar, né, que Deus existe, que Deus está lá nos céus, que Jesus um dia esteve palmilhando, né? Vida de fé é viver com Jesus, é andar com Jesus, é ter Deus dentro de casa, é ter o Senhor dentro do meu coração, na minha mente, no trabalho, na rua, onde eu for. É ter comunhão com Deus, é viver com Deus. Isso é vida de fé. E Jesus, o Filho de Deus, nós vemos ali bem claro, ele sempre esteve intimamente ligado, conectado, digamos assim, com Deus, né? Jesus era um exemplo, foi um exemplo vivo, né, também dessa ligação. Jesus era, vamos dizer assim, um exemplo também de oração. Porque nós vemos em vários pontos na Bíblia ali, em Mateus 14, 23, Lucas 3, 21, Lucas 6, 12, Lucas 9, onde Jesus se retirava para orar sozinho. Onde Jesus tinha aquele tempo, onde ele orava com os discípulos, aparece também nas passagens, mas ele também tinha o tempo a sós com Deus. Mas Jesus não era Deus? Jesus não era cheio de Espírito Santo? Precisava orar. E nós também, e os discípulos, precisavam orar. Precisavam aprender isso. Que para andar no caminho de Jesus, precisa desenvolver, sim, a vida de oração. Os homens de Deus na Bíblia tinham vida de oração. Se você vai ver a vida ali de Moisés, né? Você vai ver Davi, ou dos salmistas ali também, quantos pontos ali eles falam, Senhor, escuta a minha oração, Senhor, estou aqui aflito, estou clamando, escuta a minha oração. Os homens de Deus, vida com o Senhor de oração também. Elias, vida de oração. Jeremias, Daniel chegou a ser perseguido, foi pego, fizeram uma armadilha para ele, pegaram ele, onde é que ele estava? Orando, clamando, né? Onde o inimigo não quer, que o cristão não quer que o filho de Deus fique na presença dele. Mas Daniel foi pego ali e ele continuou orando, ele perseverou. Neemias, homem de oração também, trabalhava, mas orava também. Irmãos, na oração, nós nos comunicamos com Deus. Na oração, nós nos aproximamos de Deus. Na oração, a nossa relação com o Senhor, ela vai se estreitando, né? A gente vai se aproximando de Deus. Vida de fé é ter um bom relacionamento. Vida de fé é ter um bom relacionamento próximo com Deus, né? Irmãos, no nosso dia a dia, nós temos muitos relacionamentos, não é assim? Você tem relacionamentos dentro de casa? Sua esposa, seu marido, relacionamento, né, com os filhos. Temos nosso relacionamento no trabalho, amigos, vizinhos. Relacionamentos próximos e relacionamentos que não são próximos, né? Nos relacionamentos próximos nós temos intimidade. E um dos itens, vou dizer, muito importantes desse relacionamento, um dos, né? São vários, não é só isso. É a comunicação, né? É comunicação. Se a comunicação for ruim, por exemplo, num casal, ou entre pais e filhos, cria-se barreiras para se ter um bom relacionamento, né? Então, eu preciso me esforçar também, né? Precisa haver da minha parte aquele esforço, então, de me comunicar bem, de ter um bom relacionamento, ou seja, de me fazer ser entendido e também de procurar entender para manter essa ligação, para manter o bom relacionamento, né? Entre marido e esposa, entre pais e filhos. O marido precisa procurar a esposa precisa procurar o marido. Nessas coisas, problemas, dificuldades, alegrias também. E os pais e filhos também. Para que seja um relacionamento sadio, Né, irmãos? Aliás, na nossa vida de cristão, nosso bom relacionamento em casa, né, gera o bom testemunho. Que, na verdade, até é um carro-chefe do evangelismo, né? Esse é o carro-chefe. Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de evangelizar, de falar de Jesus, justamente por isso, né? Não tem bom testemunho. Aí, o evangelho fica, muitas vezes, bloqueado, porque o evangelho não é só falar de Jesus, né? Não é só falar, mas ter ele, né? Ter o evangelho sendo praticado na minha vida. Mas, irmão, no andar com Deus, no meu relacionamento com o Senhor, eu também preciso, né, irmãos, ter essa dedicação contínua para manter o meu bom relacionamento com Deus. Eu preciso ter isso no meu coração. Eu devo procurar me aproximar do Senhor. Devo, né, procurar melhorar. Devo buscar o Senhor. Se você quer ser firme na fé, quer andar nos caminhos do Senhor, quer andar, né, longe do pecado, quer vencer o pecado, precisa estar ligado com o Senhor, precisa ter relacionamento com Deus. Você quer avançar no reino de Deus? Você quer avançar no relacionamento com o Senhor? Precisa também ter vida de oração, né? Então, né, todo aquele que quer melhorar o seu relacionamento com o Senhor deve ter um esforço, deve buscar, deve procurar o conhecimento, a direção de Deus para ter uma vida de oração que agrada a Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, não é só orar, né? Relacionamento com o Senhor não é só orar. É sim procurar o conhecimento, obedecer, é adorar ao Senhor, né? É trabalhar na obra do Senhor todos os dias. É crer, é manter a fé, é lutar as batalhas do Senhor, né? É honrar ao Senhor. Mas, irmãos, né? Também não é, vamos dizer assim, relacionamento com o Senhor. Não é orar também todo dia, passar o dia inteiro orando. Mas, irmãos, mas honrar a Deus com o tempo para Ele, né? Então, eu devo orar ao Senhor, devo estar com o Senhor também, nos caminhos do Senhor. Tem uma figura aqui, uma historinha, eu contei hoje de manhã, vou contar de novo aqui, de um homem que queria atravessar um rio, mais ou menos 200 metros, e para atravessar o rio ele precisava pagar um barqueiro que ficava ali, né? Ele tinha uma canoa e atravessava o rio. E ele entrou na canoa, pagou e começou, e o barqueiro começou a remar ali. Ele remava um pouco, descansava, levantava o remo e remava de novo. E aí, nessa trajetória, ele começou a olhar e viu que tinha coisas escritas nos remos. Um estava escrito assim, orar. E outro estava escrito assim, ó, trabalhar. E aí ele, só me dá licença de fazer uma pergunta para o senhor? Não, pois não, pode perguntar. Eu vi aí no teu remo aí, está escrito orar e trabalhar, o que quer dizer isso aí? Não, é que eu sou servo de Deus, eu ando nos caminhos do Senhor, e para andar nos caminhos do Senhor, a gente ora e trabalha. Eu disse, como assim? Não, vou te explicar aqui, com o meu remo, eu vou te explicar aqui. Aí ele começou a remar e de repente ele levantou o remo da oração, e começou a remar só com trabalhar. E quando ele fez isso, que aconteceu com a canoa, começou a girar, né? Girar para um lado. E aí depois ele disse assim, agora tu vai ver uma coisa. Pegou, né, fez o contrário. E começou a remar, só orar. E botou o remo de trabalhar. E aí de repente ele pegou os dois de novo. Está vendo? Para ir para frente, para me encaminhar na obra do Senhor, eu preciso orar, mas preciso trabalhar também. Mas que orar é um ponto muito, muito importante que nós estamos falando agora. Mas você pode me perguntar assim, mas e como é que eu faço isso? Como é que eu posso orar? O que é? O que eu tenho que fazer? Irmãos, eu Eu não vou trazer aqui todos os itens da teologia de oração, né? Todas aquelas coisas assim que são muito importantes, são importantes, mas num momento apropriado a gente estuda, né? Temos os nossos livros de discipulado, né? A gente tem estudado isso, tem buscado isso, porque a gente quer crescer na oração também, né? Queremos orar a oração que agrada ao Senhor. Mas o ponto é que eu preciso buscar, me esforçar, né, para orar a forma de oração que Deus agrada. Ou melhor, que agrada a Deus, né? Não é orar de qualquer jeito. Mas orar com coração, orar com fé e segundo a palavra. Em Romanos 8:26, o próprio apóstolo Paulo, ele já diz ali, olha, nós nem sabemos como orar, por isso nós precisamos do Espírito Santo. Ele nos assiste com gemidos inexprimíveis. Então, um dos pontos importantes da nossa oração como cristão é ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Né? Um dos pontos importantes é saber que eu não vou ser o mestre da oração. E que eu não preciso ser formado na faculdade para orar direito. E não, nem são as palavras bonitas, né? As palavras bonitas, bem articuladas, né? Que vai ser a oração que agrada a Deus. Apesar de que sim, eu vou dar o melhor de mim, né? Mas aquela que vem do coração, na intimidade com Deus, a oração que agrada a Deus. Mas, irmãos, tem coisas importantes que nós precisamos cuidar quando a gente se coloca na presença do Senhor em oração. Você quer honrar a Deus com a sua oração? Você quer ter intimidade? Você quer ter relacionamento com aquele que é o Criador dos céus e da terra? Com aquele que nos criou, que conhece nós melhor do que nós mesmos, que mesmo nós não merecendo, ele enviou o seu filho Jesus que morreu numa cruz. E hoje a destra de comunhão está estendida para nós, de forma que hoje, mediante a fé, eu sou salvo e depois vou estar a eternidade com ele. É com essa pessoa que eu estou falando. Então, irmãos, por exemplo, se de repente eu vou orar ao Senhor, sempre igual, sempre a minha oração é sempre igual, mesmas palavras, ainda que não seja um pouquinho, né? Uma oração talvez não muito cumprida. Será que essa oração, ela vai agradar ao Senhor? Ela vai virar uma reza, parece uma coisa automática. Eu chego na presença do Senhor, vou lá, Senhor, assim, fica ali 2, 3 minutos, será que isso aí agrada ao Senhor? Se no meu relacionamento com outras pessoas, eu chegar, a pessoa sempre dizer a mesma coisa, o mesmo texto. Será que a pessoa vai gostar? Vai dizer assim, vá. Né? Então eu estou falando com o Senhor. Eu estou buscando esse relacionamento com o Senhor. Ou de repente, se eu me chegar na presença do Senhor, apenas para pedir. Sempre a mesma oração, só pedindo. Ah, não, mas eu agrado, eu digo obrigado, Senhor, por isso, mas parece que a ênfase é só pedir mais, por isso. Será que está certo? Será que, né, essa oração vai agradar a Deus? Se alguém chegar para nós só pedindo, ou se a gente chegar para alguém, será que essa pessoa vai gostar? Né, irmãos? Eu digo assim, por que eu estou falando isso? Para a gente ter aquele cuidado, aquele zelo, né, na nossa intimidade com Deus. Nessas coisas, que são importantes também. Não vai ter ninguém nos cuidando lá, ninguém com um caderninho, ou gravando a nossa oração para nos corrigir depois. Mas esse nosso proceder na intimidade com Deus, conta, porque Deus está vendo. Deus está nos assistindo. Né? Ou orar apenas quando eu estou aflito. Ah, quando está aflito, dobra o joelho, chora, clama, mas depois, quando melhora, daí parece que assim, vai esfriando. Será que Deus vai se agradar disso aí? Será que o Senhor vai gostar disso? Se alguém fizer isso para nós, nos buscar só para coisa, e agora conseguiu o que eu quero, larga de mão, não sou mais. Eu vou gostar? Não vou gostar, né? E será que eu vou estar honrando a Deus quando eu faço assim? Ou de repente, né, irmãos? orar só quando sobra tempo. Hoje de manhã a gente falou sobre isso também. Às vezes a gente tem tantas coisas importantes, né? Você tem que trabalhar, você tem as coisas da sua casa que são importantes, não são? São importantes. Você tem que cuidar dos seus filhos, coisas muito, muito importantes, né? Coisas que você tem que fazer fora de casa, dentro de casas, essas coisas tomam tempo. As pessoas às vezes dizem, ah, 24 horas é pouco, né? Eu passo o tempo inteiro correndo, pouco contando o descanso, que é preciso também descanso, é importante. Mas, irmãos, é importante trabalhar, é importante sair com a família, sim, mas é importante orar, irmãos. É importante desenvolver o relacionamento com o Senhor. É importante eu me colocar na presença de Deus. Muito, muito, muito importante. E de repente a gente faz tantas coisas e deixa só a sobra para o Senhor. Será que Deus vai gostar, irmãos? Se a gente ficar com a sobra, talvez, não tem importância de alguma coisa, né? Ah, não, um dia, outro, assim, tá, não, tudo bem. Mas vai ficar sempre com a sobra, será que vai gostar? Será que eu honro a Deus quando eu faço isso? Será que a minha oração depois vai agradar a Deus? Bom, agora sobrou um tempo, agora eu vou lá orar, porque eu já tive que fazer, será? Sabe que no Antigo Testamento trabalha essas coisas tanto, onde ali Deus está repreendendo os sacerdotes, porque ofereciam animais cegos, animais coxos, e um lá diz, não me traz mais isso aí que eu não aceito. Ou ali aparecia também, logo no início da palavra, onde Caim e Abel, onde eles iam oferecer, ou sem, né, fizeram sacrifício. Um foi lá, pegou das primícias, Abel, né, pegou lá o mais bonitão lá e sacrificou. Caim foi lá e pegou, não sei, pegou das coisas, não sei se pegou o que sobrava ali. E não agradou a Deus. Como é que eu estou administrando o meu tempo? Né? Como é que eu estou cuidando dessas coisas? Orar só quando eu tenho vontade. Ah, hoje eu não estou com vontade, eu me incomodei, que não sei o que. Mas é claro que às vezes acontece assim, né? Mas quando a gente vai trabalhar, no todos os, né, os dias, a gente não vai só contar com vontade, a gente vai porque vai. Né? É um compromisso que nós temos, às vezes é um negócio, né, coisas que tu assinou, que tu fez, e está certo ir. E está certo ir trabalhar, está certo. Né? Não está errado. Só que, irmãos, orar quando, só quando eu estou com vontade, não está certo. Nós oramos para honrar o Senhor com o nosso tempo, com a nossa vida também, para estar com o Senhor, para buscar o Senhor no compromisso, que vem do íntimo do nosso coração, onde outra pessoa, como foi dito, outro irmão, outra pessoa, não vai estar nos cuidando, mas é de nós para Deus, por isso nós falamos em intimidade. E nessas coisas, os homens podem não estar vendo, mas Deus está vendo, o Senhor está vendo. E o diabo também, né? O diabo também. O inimigo também. Tentando pegar, né, irmãos? As brechas que ficam. Orar de forma relâmpago. Ah, um dia você está numa situação, não estou dizendo isso. Mas aí fica aquele costume, né? Trabalho, trabalho, faço isso, faço aquilo. Né? Como eu disse, coisas importantes também. Mas chega na hora de noite ali, obrigado Senhor Deus por esse dia, porque tu me ajudou nisso, me ajudou naquilo, peço a bênção, a noite de descanso, e amanhã também, eu quero contar para você, amém. Se alguém falar conosco assim, se alguém vier falar conosco assim, a gente vai rir até, né? Mas se vier falar sempre conosco assim, eu dizer, ah não, não vai ganhar meu favor. Será que vai honrar o Senhor assim? Será que é desse jeito que eu tenho que me apresentar diante do Todo-Poderoso? A palavra fala em Malaquias lá, se eu, né? Aquela figura assim, quando você se apresenta num governador, num isso, como é que tu te apresenta? De qualquer jeito? Importante, irmãos. Deus honra aqueles que honram Ele. E é na intimidade que as coisas se firmam. É na intimidade com o Senhor que a tua fé vai crescer, vai se fortalecer. E é na intimidade, né, que o teu coração vai se abrir para o Senhor. As batalhas da fé estão aí. O inimigo está aí, em derredor, como diz a palavra do Senhor. E nós não podemos ter um perfil, vamos dizer assim, fraco, né, irmãos? Em oração, em fé, um perfil que desonra a Deus. Porque isso aí não vai trazer a fé sadia que a gente tanto quer. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que é tão importante, irmãos? Porque nas coisas que nós valorizamos pessoalmente, né? Tem coisas que pessoalmente nós valorizamos. Tem coisa que parece que é importante para algumas pessoas, né? Para outros não é tão importante assim. Mas nas coisas que nós valorizamos pessoalmente, a gente se dedica, né? É a profissão, né? É às vezes, sei lá, tua casa, trabalho, o negócio, tantas coisas. A gente se dedica. Ah, não, você é bom nisso, você é bom naquilo. Nós temos que valorizar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que valorizar as coisas com Deus. E o fato, né, irmãos, de eu dizer que Deus está em primeiro lugar, não coloca Deus em primeiro lugar, espiritualmente, não coloca. Mas a vida que eu tenho, a vida que eu levo, o que realmente está acontecendo, aí eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. E isso, esse é o ponto forte da vida do cristão firmado no Senhor. É claro que não é só a questão da oração, tem outras coisas envolvidas aqui, mas hoje nós estamos falando em oração, que a nossa oração precisa ser boa com o Senhor também. Você tem cuidado disso? O cristão, filho de Deus, ele tem que buscar, ou melhor, vestir a camiseta. Tem que buscar Deus. Tem que esperar nele. Onde foi dito ali, né? Esperar nele não é o caso de ficar esperando, mas de contar com Deus, de ter intimidade com Deus, de confiar nele, de viver com Ele. Esse é o ponto forte. E nisso nós podemos nos alegrar, irmãos. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus nunca falha conosco. E várias vezes o pastor Paulo já disse aqui, né? Deus não se atrasa e também não se adianta. Você quer contar com a bênção do Senhor na sua vida? Você quer contar com mais do Senhor? Você quer crescer na intimidade com o Senhor? Tem que buscar também, ter uma vida de oração que agrada ao Senhor, que honra o Senhor, que coloca Deus em primeiro lugar. De manhã também contei uma historinha, né? Uma ilustração. Onde um homem que tinha seus discípulos, um dia veio um sábio, né? De seus discípulos, veio um dos seus discípulos e perguntou assim: mestre, qual é o valor da verdade? Talvez você já conheça a história. Ele diz assim: o valor da verdade é o seguinte. Pega esse anel aqui e vai lá naquele, tem uma comércio ali, assim, e pergunta: quanto é que vale esse anel aqui? Aí o jovem foi e voltou, jogando o anel. Ah, mas ele disse que pode dar por ele 5 moedinhas de prata, ou melhor, 5 moedinhas de cobre. Tá bom. Agora tu pega esse mesmo anel aqui, você vai lá, assim, em tal lugar, naquele antiquário, e fala com o fulano, assim, pergunta: quanto é que ele pode dar por esse anel aqui? E aí ele vem com o anel aqui por dentro da roupa, assim, né, e diz assim: mestre, ele falou que esse anel vale mais de 70 moedas de ouro. E aí ele disse assim: é isso aí, a verdade, ela tem valor para quem conhece. As verdades de Deus são valorosas para nós. As verdades de Deus, elas preenchem a nossa vida, elas transformam a nossa vida. E nós temos experimentado isso. os milagres de Deus. Temos visto os milagres de Deus acontecendo na vida dos nossos irmãos. Quantas vezes a gente se alegrou aqui? O consolo de Deus, o consolo do Espírito Santo, o fortalecimento nas lutas. As verdades de Deus operando em nós, as Escrituras se cumprindo na nossa vida, daquilo que tu busca, daquilo que tu faz, que Deus toca na sua vida, ou até mesmo de coisa que não merecemos, e Deus nos abençoa tanto. O amor de Deus, o aconchego do Senhor, coisas, né, irmãos, que tu só, você só vai entender isso quando Deus toca a tua vida, as verdades do Senhor. Você quer te firmar mais nas verdades do Senhor? Então a gente tem que orar da forma que honra a Deus. Orar para estar com Deus, para buscá-lo. É relacionamento. Você não gosta de estar do lado das pessoas que você gosta? Né? Em casa? Né? Sua esposa, esposa, os filhos? Então a gente muitas vezes vai orar também para estar com Deus. Deus. Né? No relacionamento de pai e filho. Pai, eu quero ficar pertinho de ti aqui. Né? Orar com fé, humildade, reverência. Reverência. Claro que nosso relacionamento, oração, não vamos orar da mesma forma que a gente às vezes trata os nossos amigos. Porque é o Criador. É o nosso Deus. Com toda a humildade, reverência, súplica. Nos colocamos sim na presença de Deus. E Deus nos ouve. Com toda a honra, honrando o Deus eterno. Orar para agradecer, orar para louvar, orar para adorar ao Senhor. Orar para chorar na presença de Deus. Quantas lutas a gente tem, coisas nossas que a gente tem que ir lá se derramar na presença do Senhor. Orar com arrependimento, orar pelo perdão, orar para clamar. Clamar por vidas, clamar por socorro pessoal, clamar pelos irmãos, pedindo os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo para servir melhor o Senhor na sua obra, pedindo capacidade, pedindo capacitação para o Senhor, pedindo sabedoria para o Senhor, e diz que Deus dá. Como é que eu vou fazer? Oração. Orar e vigiar também para não cair em tentação. Pois é, tem uma dificuldade na minha vida, assim, assim, assim. Quando a gente olha ali, Jesus mesmo ensinou na oração, não nos deixe cair em tentação, Mateus 6, 13, também em Marcos 14, a gente tem que orar para não cair em tentação. Você quer vencer as batalhas da vida, do dia a dia, coisas que acontecem no trabalho, coisas que vêm nos afrontar, às vezes balançar a nossa fé? Vida de oração, que também não é fácil. Mas a gente tem que buscar isso, né? Orar para não cair em tentação. Orar para pedir sabedoria. Tiago 1,5 está ali. Então, Deus, me ensina. Eu quero aprender do oculto e do escondido da tua palavra. Até tem um homem de Deus, naquele livro do pastor Paulo, Discipulado 1, fala disso. Ele diz assim, ó, tem tesouros aqui, uma das frases dele. Tem tesouros aqui na Bíblia. Que parece que só são abertos mediante oração. Para mim não citar errado, não vou dizer o nome. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Oração, irmãos. Oração que agrada a Deus. Tudo junto com o nosso posicionamento de fé. Posicionamento de fé, que eu digo, é o nosso agir, honrar com a nossa vida, o nosso trabalho, trabalhando correto, trabalhando certo, no bom testemunho e outras coisas. Mas eu estou te falando, irmão. Quero te perguntar. Como é que está o teu relacionamento com o Senhor? Você está bem? Você tem tomado cuidado nessas coisas que são tão importantes? Será que está apenas no automático? Só que a gente não se dá por conta, né? A gente está trabalhando, a gente está estudando, tem tantas coisas, e essa coisa, esse assunto tão, tão importante que é a oração, que é um assunto muito espiritual, para crescimento espiritual, eu estou deixando de lado. Eu estou falando aqui, irmãos, palavras, né, de um irmão, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando a tua vida também. Sei que se você veio aqui, o Espírito Santo de Deus está falando contigo também a respeito da oração. Porque muitas vezes dentro de casa, às vezes um filho está para lá e para cá, diz, para que agora eu quero falar contigo. Isso. Ou até o, né, entra o cara e diz, não, para um pouquinho, para. Nós precisamos conversar. E de repente o Senhor quer te dar um livramento, de repente o Senhor quer tocar na tua vida, de repente Deus quer, você tem que parar e dizer, para. Dá uma paradinha, dá tempo para o Senhor. Ouve a voz do Senhor. Dobrar teu joelho, ter aquele tempo tão especial. Oramos como igreja, sim, e é muito importante. Oramos junto com o irmão também, nos grupos. Mas aquele tempo, né? Aquele tempo especial que está lá, em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará. Esse tempo, irmãos, ele não pode ser deixado de lado no cristão que tem uma vida de crescimento, vencendo as batalhas e se firmado no Senhor. No cristão que quer dar o bom testemunho, que quer vencer o pecado. Como é que está a tua vida de oração? Você quer mais de Deus? Como é que está o relacionamento com Deus? Não está bom? Mas ele é perto ou ele é longe? Deus enviou seu filho Jesus para nos salvar. Deus veio em forma de homem, porque ele quer um relacionamento próximo, perto. Jesus comia com os discípulos, convivia com os discípulos. Relacionamento perto. Não, eu aqui na terra e Deus no céu, né? Porque ele é santo demais, eu sou pecador e não posso. Não. Deus colocou todas aquelas leis para o povo santificar, por quê? Porque ele queria ficar perto do povo. Deus quer ficar perto de nós. Porque de repente, nós podemos ter nossos relacionamentos também. Ô, meu vizinho, eu chego em casa, né? Falei de manhã. Oi, tudo bem? Aí, vizinho, tudo jóia? Ah, tá chegando em casa, tá saindo, e aí, tudo bem? Muito calor? Ah, pois é, tá. Ah, eu tenho um bom relacionamento com o vizinho. Mas é longe, é distante. Você não sabe das coisas dele, não sabe das suas coisas também. Mas o relacionamento de cristão, de filho de Deus com o Pai, tem que ser próximo, irmãos. Tem que ser próximo. E aquela palavra que foi lida antes, né? Bom ao Senhor para aqueles que esperam por Ele, para aqueles que o buscam. E buscar o Deus não é apenas de qualquer jeito. É buscar a Deus, naqueles detalhes tão importantes que foram falados ali, e outros que a gente vai procurar também, a oração que agrada a Deus, mas honrando ao Senhor, de coração aberto. Você quer agradar a Deus, irmãos? Você tem buscado isso? Não, mas Deus vai entender. Não, Deus entende que eu sou pecador, assim, mas está em nós, esse se esforçar nisso. Está em nós essa parte, porque tem coisas, né, que é nós que temos que fazer, tem coisas que é os irmãos que vão fazer conosco, vão fazer por nós. Tem coisas que só Deus vai fazer na nossa vida. E dentro dessas coisas que é nós que temos que fazer, é essa aí. Nos esforçar para ter esse bom relacionamento. Sabe por quê? Porque a mão de Deus já está estendida para nós. O que Deus pode fazer pelos seus filhos, Ele faz. E Deus é bom, Deus é generoso. E como a gente vai honrar o nosso Deus? Né? Fidelidade, lealdade, amor e tantas outras coisas. Mas também, né, buscando ter esse relacionamento sadio com Deus. Como está a tua vida de oração, irmão? Você quer firmar um propósito com o Senhor? Você quer firmar um propósito? Não, Senhor. Quer tomar um posicionamento contigo? Quer ser um homem de oração? Quer ser uma mulher de oração? Oração que te honra? Oração que te agrada? Eu vou procurar isso? Eu vou fazer isso? Esse está o desejo do teu coração? Com certeza, né? Todos nós queremos isso. Fecha os teus olhos, fica assim como você está por um momento. Pede para o Espírito Santo de Deus agora sondar teu coração. Pois nas coisas de intimidade com o Senhor, a gente pergunta para o Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero te honrar com a minha vida. Você tem desonrado ao Senhor? Você pode pedir perdão ao Senhor? Você pode se retratar para o Senhor também? E assumir um propósito com Deus? Não, Senhor, eu quero te honrar com a minha vida. Eu quero te honrar com verdade. Ser um verdadeiro adorador que te adora em espírito e verdade. Você tem honrado a Deus com esse tempo especial para o Senhor? Mas você pode firmar um propósito hoje com o Senhor. O povo de Deus é um povo feliz. É um povo feliz, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Ele nos ensina. Ele nos fortalece. Ele nos mostra o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho do crescimento. Hoje nós estamos falando uma coisa tão importante. Como é que está, irmão, a tua vida de oração? Coloca, conversa com o Senhor sobre isso. Escute essa palavra também, assim como você está orando. Está lá no Salmo, capítulo 5, no verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração. E fico esperando. Escute Salmo 66, no verso 19. Entretanto, Deus me tenha ouvido e me tenha atendido a voz da oração. Um homem de intimidade com Deus. Um homem de Deus que orava. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Está no Salmo 66, no verso 20. Olha o que diz o Salmo 69, 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Palavra de homens de Deus, irmãos. Palavras de homens de Deus, irmãos. Na intimidade com o Senhor. Está lá em Tiago também, no capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. A igreja está aí para fazer toda a diferença. A igreja de Jesus, ela é chamada, ela é convocada, irmãos, a orar, a clamar pelas nações. Nós temos um papel tão, tão importante, irmãos, anunciar o Evangelho de Jesus, viver o Evangelho de Jesus, viver na intimidade com Deus, mas clamar por vidas. Nós, a Igreja de Jesus, precisamos sim, irmãos, ter vida de oração, firme com o Senhor. Como é que está a tua vida de oração, irmão? É firme com o Senhor. Mas se você notou no seu coração, Senhor, eu tenho falhado nisso, tenho falhado naquilo. É entre você e Deus. Firma um propósito de melhorarmos.